Olá, tudo bem? Eu venho dizendo ao longo dos episódios que empreender tem muito mais a ver com colocar uma ideia em prática do que administrar um negócio. Empreendedores geralmente não têm um estudo apurado sobre gestão de negócios ou mesmo treinamento em finanças e até contabilidade. E de fato, muitos são até maus empresários, já que essas tarefas diárias de burocracia, de papelada, abalam completamente e geralmente é uma das razões mais frequentes para não se levar um projeto até o final, um empreendimento até o final. O problema não é que o público ou o mercado não aprecie o benefício da ideia que você imaginou e criou, ou que o mercado não está maduro o suficiente para te aceitar, mas que as qualidades e habilidades necessárias para ser um administrador não são as mesmas para ser um empreendedor. O empreendedor tem uma visão e o administrador, o gerente, ele coloca isso aí em prática. E aí surge uma curiosa mistura do chamado empreendedor-empresário, no qual ambos os perfis são combinados para que uma única pessoa realize tanto o projeto de negócio, desde lá a sua concepção até a sua consolidação. E isso aí não é um trabalho muito fácil, vai ter aqueles momentos em que você tem que aprender a dominar a sua inquietação, a sua ansiedade, o seu desejo de dar logo o próximo passo e tem que colocar alguma ordem na cabeça. Porque quando se age impulsivamente, o mais comum de acontecer é justamente você colocar todo o seu projeto em risco e ele pode vir até a fracassar. Essa impulsividade normalmente começa no dia que você tem aquela ideia brilhante que rompe pela sua cabeça e começa a querer te fazer colocá-la em prática a qualquer custo, né? Imediatamente, tem que ser naquela hora, naquele momento. Você está convencido de que é tão genial que é impossível que não faça sucesso. Mas essa paixão, ela não serve só para se ter sucesso. Essa paixão é o que vai fazer você se recuperar depois de cada contratempo, de manter o ânimo, porque é muito difícil. E é ali que você vai encontrar força para superar as dificuldades de cada etapa. Mas não vai resolver os problemas de viabilidade, financiamento ou mesmo execução do seu empreendimento. A boa notícia é que técnicas de gestão e organização podem ser aprendidas. E o primeiro passo que você tem que aprender é justamente colocar suas ideias em ordem e ver se realmente a ideia que você teve é tão boa quanto parece. E como eu sou daquele tipo procrastinador que fica postergando, adiando, tendo inúmeras dificuldades para dar o primeiro passo e começar, eu criei algumas rotinas ali, alguns gatilhos que me ajudam um pouco a manter o foco e justamente bypassar, né, burlar esse meu lado procrastinador. Eu até quero fazer um episódio só sobre isso, sobre essa dificuldade, porque eu acredito que é uma dificuldade que muitas pessoas tenham, e um dia eu vou fazer um episódio justamente sobre isso. A primeira delas é esquece a televisão. Pare de ver TV, esqueça o seu Netflix, esqueça o YouTube, concentre-se de fato no seu projeto, no seu empreendimento, naquilo que você deseja construir. A televisão, ela realmente suga a nossa atenção. E a gente fica ali trocando de canal, ou olhando Pinterest, ou olhando Netflix, e tudo isso vai minando a nossa capacidade de criar. A gente quer alcançar aqui o ócio criativo e verdadeiramente a televisão atrapalha. Você deve também seguir muitas pessoas ali no seu feed, né? Os blogs que você segue, as pessoas que você acompanha, corte tudo pela metade. Você não precisa daquilo tudo. Claro, de uma ou outra maneira, algum amigo seu vai compartilhar alguma coisa interessante que você deixou de seguir. Então a gente perde muito tempo acompanhando as novidades dos blogs que a gente gosta, dos sites que a gente gosta. Então corta seus feeds pela metade. Depois de um tempo que você tenha cortado seus feeds pela metade, corta de novo, outra metade. Corta até você ter, sei lá, 25% do que você tinha. Eu sigo hoje só 10 blogs. E é impressionante como sobra tempo depois que você faz uma maluquice dessa. Outro experimento radical que eu fiz foi desligar todas as notificações no meu celular. Todas as notificações dele são desligadas. Ele não apita para nada. Apita só para o WhatsApp e, assim, todos os meus grupos de WhatsApp, eles não tocam. Então, só no silencioso. Eu não recebo notificação de nenhuma rede social, nem do LinkedIn, nem do Facebook, nem do Instagram. Se eu quero alguma coisa, eu pego o telefone e vejo, porque a cada notificação que chega, isso tira de você, se desconcentra, você acaba indo ver um e-mail, acaba vendo ali o seu feed do Instagram, e aí é mais e mais nesse círculo e vai desconcentrando você, vai tirando ali o foco que você tinha. A segunda coisa que eu fiz com o celular foi deixá-lo de levar, né? Parei de levar ele ao banheiro. Então, eu adoro jogar, jogar é legal pra caramba, tenho vários joguinhos, coleciono videogames, então eu tenho um momento de jogar e não é mais no banheiro. Eu levava o celular pro banheiro, levava o celular na barca. Aqui eu moro em Niterói, então a gente atravessa pro Rio de Janeiro num transporte aquaviário. E são 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, normalmente eu ia jogando. E aí eu peguei, junto com o tempo que eu gastava no banheiro, e mais esse tempo da travessia que normalmente eu ia jogando, e eu não jogo mais no celular. Nesse tempo eu leio, mas também não leio no celular. Eu leio um livro, leio uma revista, leio no Kindle que eu tenho, eu leio coisas produtivas, situações, livros, pessoas que vão me ajudar a desempenhar melhor as funções que eu gostaria. Quando você finalmente se der conta dessa organização e perceber que tem tempo livre sobrando no seu dia, naquelas mesmas 24 horas que você sempre teve, você estará pronto para o próximo passo da sua organização, do seu caminho rumo à organização, e aí sim vai começar a planejar melhor o seu empreendimento. Se você gostou desse conteúdo, se você não gostou, te peço a gentileza, curta, compartilhe, escreva aí, deixe seu comentário para que eu possa trazer sempre conteúdos mais relevantes ou algo que você tenha vontade de conhecer e que eu possa ajudar com a minha experiência. Muito obrigado, um abraço e até o próximo.